sou grato. Porque sozinho nada sou grato. Porque um dia me abraçou, sou grato. Porque foi pago com alto preço, sou grato. Com gratidão eu reconheço. Grato sou por tudo que eu sou, fez eu ser. Respiro e tenho forças pra lutar e vencer. Não tô sozinho, fio. Acredita, a vida é desafio. Shekinah se move comigo e o mundo eu renuncio. Seja mais grato, menos reclamão, não desperdiça seu tempo com preguiça. No céu habita a justiça. O capiroto atiça, vem provação, cobiça. Mas não me enfeitiça, minha vida não é omissa. Sou grato até pelos perrengues, me aborreço. Os dias que acordo de boa, os dias do avesso. O que passou esqueço, não chega nem num terço do que Jesus sofreu por mim, ao Pai eu agradeço. Pelas dádivas mil que vem do céu de anil, viu? Se não matou, fortaleceu, deixou mais varonil. Agradeço, sou grato quando subo ou quando desço. Na vitória ou nos tropeço, foi pago um alto preço. Sou grato, porque sozinho nada sou grato. Porque um dia me abraçou, grato. Porque foi pago um alto preço, sou grato. Com gratidão eu reconheço. De calma no rato reverso, satisfação. Na humilde sangue bom eu peço sua atenção. Louvor ao meu Senhor expresso com redenção. Ao Criador do universo, minha gratidão. Sou grato pelo que Ele é e por tudo que Ele faz. Grato pelo dom da fé e pela divina paz. Grato pela salvação que de graça me ofertou. Grato pelo que hoje sou, mas sem ti nada sou. Grato pelo amor, pela misericórdia. Grato pelo Espírito Santo que me consola. Grato pelas lutas e pelas vitórias. Grato pela graça que mudou a minha história. Grato pela família, pelo alimento. Grato por minha linda esposa e meu casamento. Grato pela vida, grato pela cruz. Eternamente grato eu serei a ti, Jesus. Sou grato, porque sozinho nada sou grato. Porque um dia me abraçou, grato. Porque foi pago um alto preço. Com gratidão eu reconheço. A gratidão é atribuída onde o fim não se limita. Os troféus e as conquistas é pela graça gratuita. Tipo essência da família, o casamento. Eu nunca esqueço. O nascimento da minha filha foi pra mim. Um recomeço. Eu agradeço e reconheço e não mudo a intenção. Não desmereço o alto preço pago pela salvação. Obrigado a cada passo, foi comigo lado a lado. Na entrada e na saída me sentia nos seus braços. Valeu ter confiado no antigo viciado. Última chance foi naquela sala ajoelhado. Sou grato e dependente do sublime de inteligente eternamente, desbravador onipotente. Por quem um dia me abraçou e me mostrou que na vida nada vira se não tiver gratidão. Por quem pagou o preço e se entregou e mostrou seu amor, sempre estendo sua mão. Não que esse seja mais um som, sangue bom, que tem um tema diferente pra mostrar que nós é bom. Mas o fato é que sou grato, pois o ato consolidou. Sonic rato, mas a banca que demonstrou é gratidão, a união é triunfal. Sempre culto racional, o mandamento é imortal. Lá do sonho até hoje sei que tudo mudou. Mas sozinho mano é de lei e ninguém chegou. Sou grato, porque sozinho nada sou grato. Porque um dia me abraçou, grato. Porque foi pago um alto preço. Com gratidão eu reconheço. Grato, porque sozinho nada sou grato. Porque um dia me abraçou, grato. Porque foi pago um alto preço. Grato, com gratidão eu reconheço.